805, acione identificação, chegada a mar e desça até o nível 050. Aciona a identificação, chegada a mar para 050, gol 1805. Salvador, o 3600. Boa noite, Tan 3600. Aciona identificação, chegada Mari. Desça e mantenha o nível de voo 060. 0 para 1960. Desce e mantenha o 060, 3600. 060, 3600. Five eight seven Flight level 280 to Ezeiza, Terra Alpha Echo Zulu, red to copy. Runway 587 clear to Ezeiza, Terra Alpha Echo Zulu, flight level 280 via Uniform Zulu 44 until Mike India Alpha after Upper November 857. After according your flight plan route, departure from runway 10 after right turn, dial departure Delta Alpha Echo Lima departure and then Leda Lima Echo Delta Alpha and after Eudes Echo Uniform Delta Echo Sierra. Departure from runway 10, Salvador departure frequency 119.35 and the spot code is 0013. Sobre vetoração para sequenciamento, curve agora à esquerda e voe na proa 190. O gol 1643. 3 do Bez, 13, proa 190, gol 1643. Pode ser. Ativo, curva à esquerda e voe na proa 190, gol 1643, sobre vetoração. 190643. 20, clear pushback and start, come back red for taxi. For push and start, call red for taxi, watch for this. Desça para 3.000 pés, 1.003 ajuste. 3.000 pés, 1.003 ajustado, gol 1.003. Gol 1.643, desça para 2.000 pés, 1.0.3 ajuste. 2.000, 1.003, gol 1.643. Está 3.660, desce para 4.000 pés, ajuste no 0.3. 4.000, 1.013, 3.600. Está 3.152, 2 milhas para externo, complete LS, chamando a torre 1.895. Reduz para 1.70 nós e intercepta o localizador na proa 045, gol 1.805. 045 vai interceptar, está autorizado o LS, gol 1.805. Afirma, intercepta o localizador na proa 045. Intercepta o localizador na proa 045, está autorizado o LS, acionando 0, gol 1.805. Reduz para 1.70 nós, gol 1.805. Reduz para 1.70 nós, gol 1.805. Poderia confirmar novamente a frequência para 3152 da torre? 1.8.95. É 95, obrigado. Olá. O 643 é o número 1, senhor? Entendi, confirma. O 643 é o número 1? Ah, o número 1 está 3 milhas da cabeceira, o seu número 2. Ah, ok, obrigado. Gato já avistado, autorizado pouso na 1.0, o vento 1.20 graus com 1.0 nós. Teve posição no zero, tá 3152. 43 esquerda para o 160 para interceptar o localizador. Para 2000 pés, 1013, ajuste reforço estabilizado. Reforço estabilizado, 643. Estabilizado, 643 visual, baixou e travou. 643, complete LS, reduza para aproximação e chega a turno 186. 805, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte FUI LS. Sendo para 2000 pés, reporta estabilizado no LS FL0, agora 805. 3600, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 3000, reportar estabilizando LS, o localizador, desculpa, 3600. 805, chame a torre, 1895. Torre, 1895, 1805, obrigado. Nada. 3, Juliette, da 3152. Viva da direita, sua escuta alfa, ingresso, reportar para ingresso na direita. Obrigado, 3152. Torre, Salvador, 1805. Final, ele é sexo aí da pistão no zero. Boa noite, 05, boa noite, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, boa noite, 05. Vai pra pouso. Voo 643, baixou e travou visual. Voo 643, avistado, autorizado pouso na 10, o vento 120 graus, com meia dúzia de nós. Repouso 643. Da 3152, após a passagem do A330 da Portugal, ingresso a Juliette até 08. No 643, no solo, os 27, libera próxima à direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingressar no táxi Sui Juliette. Gol no 643. Táxi Alfa, reporta para ingressar na Juliette, na sua escuta, 643. Obrigado, chance, 3 o pistão no 0, vento 120 graus com 07 nós. Livre pouso, pistão 0, gol 1805. 600 ainda na escuta? Runway 10. Echo point runway 10, pode ouvir. 895. Sim. Santa 3600, boa noite. Tráfego já avistado, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando a liberação por Santa 3600. Zero 05 no solo aos 29, libera próxima direita na minha escuta. Prossegue via Alfa e reporta para ingressar na TAP-6 Juliette, gol 1805. Autorizado, direita, Alfa, reporta na Juliette, na sua escuta, agora vai 05. São 3600, baixada travada? Afirmativo, senhor. Ciente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus com 07 nós. São 3600. Ligue todos no zero, são 3600. Voo no 643, ingressa Juliette até o portão 04. Juliette vai pro 04, 643. Antes 587, clear pushback and start up, come back red for taxi. Antes 587. Portugal 020, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, pode ir. No 805, ingressa Juliette até o portão 01. Juliette para o portão 01, gol 1805. Então 3600, solo aos 32, na minha escuta, libera a direita, prossegue via Alfa e reporta para ingressar na TAP-6 Juliette, da 3600. Ok, vai livrar, vai ingressar na Alfa e reporta para ingressar na Juliette. Vai ingressar na Juliette. Doutor, mesma 3 é a posição é 4, né? Você confirma? Afirmo, 04 do Pátio 1. Obrigado. Salvador, boa noite. Gol no 714, informação Bravo. Passa de 1975 para o 1950. Gol no 714, aciona identificação e chegada a Mari. Desce para 2000 pés, 1013, o ajuste. Chegada a Mari, desce para 2000 pés, 1013, o ajuste. 130 degrees, 08 knots. Runway 10, pode ir. ocorreu to maintain the minimum heading to avoid the weather after takeoff, please. Roger, I will coordinate with the control. Da 3600, mantém a posição na cidade Juliette, aguardando para ingresso. Mantém a cidade Juliette, 3600. Eu vou ficar o 020 airborne, we'll keep straight ahead to avoid, ok? Emergency, turn left and call ground, Salvador Control 121, correction, 119.135, airport. 119.35, pode ficar o 020, Deus. Airport, ficar o 020, we are turning right about 5 degrees to avoid weather, ok? Heading will be 110. Portugal 025, climb maintain flight level 370. Clear the bridge. Muito obrigado. Level 370, Portugal 020, we are now clear of weather, turning left now. Roger, Portugal 020. Heading jumbo position, Portugal 020. Chegando 020. Vai, heading jamo. Heading jamo, Portugal 020, muito obrigado. Posição 10, né? É o MD-8 da Hunter que está realizando pushback no setor. Ah, tá bom, obrigado. 587, text approved via May April, text 8 India, on hold point runway 10, come back right for takeoff, the QNH 1013. Após a passagem do antes, está autorizado via Juliette até o 09. 587, cleared for line up and take off runway 10, the wind is 140 degrees, 10 knots.